sobre balançar. Tinha 24 férias, mandei-as fazer um doce, deu-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão doce. Dessas 12 que ficaram, mandei-as vestir de bronze, deu-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão doce. Dessas 11 que ficaram, mandei-as lavar os pés, deu-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão 10. Mandei-as para o 19, deu-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão nó. Dessas 9 que ficaram, mandei-as comer biscoito, deu-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão 8. Dessas 8 que ficaram, mandei-as para o 17, deu-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão 7. Dessas 7 que ficaram, mandei-as cantar os reis, deu-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão 6. Essas que me ficaram, mandei-as para o João Pinto, dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão 6. Essas 5 que ficaram, mandei-as cortar tabaco, deu-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão 4. Essas 4 que ficaram, mandei-as lá outra vez, deu-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão 3. Essas 3 que me ficaram, mandei-as calçar as luvas, deu-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão 2. Dessas 2 que ficaram, mandei-as comer perua, deu-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão 1. Cor de mágoa, que

chamado por mim. Tanta coisa tenho pra descobrir. Há um mundo por debaixo do céu, tem que ser meu. Vai por aí. Minha alma é uma fera a correr. Quanto mais aprende, mais quer saber. Sociável é a palavra que sei. Só que jamais usei. Assim eu sou. Agora, depois de tantos anos,